para alertar todos os nossos paroquianos, da nossa unidade pastoral e do nosso concelho e do nosso arcipestado, que efetivamente se suspendem todos os atos de culto, o que quer dizer que deixa de haver a missa, a celebração comunitária da missa ao domingo ou durante a semana. Também todas as orações e reuniões de grupos, fica tudo suspenso, para que a Igreja seja também um parceiro, efetivamente, neste combate ao coronavírus, e esperemos que, com a ajuda de todos e a responsabilidade de todos, possa conseguir. Portanto, nós, em Oliveira do Hospital, a Igreja permanecerá aberta ao culto privado. Se alguém quiser ir, pode rezar, e também é necessário, mas não falando com outras pessoas, nem estando junto com outras pessoas, mantendo a diferenciação do espaço, para evitar qualquer possibilidade de contágio. Depois procuraremos, com a Rádio Boa Nova, fazer a transmissão da Eucaristia para a nossa unidade pastoral e para todo o concelho. A missa é às 10h30, eventualmente os padres que queiram poderão juntar-se nessa celebração, as pessoas indispensáveis para o rito, e então convidamos todas as pessoas a assistir de suas casas à Eucaristia paroquial, se for através da Rádio Boa Nova ou da televisão, e depois também a fazer a sua oração privada, a fazer a meditação da Palavra de Deus, a estar mais por casa, a aproveitar este tempo em que estamos de quarentena para estar reservado, portanto não em contato com outras pessoas, para que não haja, que haja realmente uma detenção do avanço do vírus. E assim vamos fazer. O que fica pendente é a questão dos funerais. Então os funerais também se pede que não haja muitas pessoas no velório, o defunto será necessário enterrá-lo, com certeza, e com todo o respeito por aqueles que entretanto falecerem, mas poucas pessoas no velório, os familiares indispensáveis. Depois, a parte religiosa, faremos uma celebração da palavra no cemitério, e segundo as circunstâncias, poderá haver também o acompanhamento, como é o ar livre, que se tem feito, costumamos rezar o terço, isso poderá ser feito, mas para já não há celebração na igreja, o corpo não irá à igreja, e será um acompanhamento diretamente da casa mortuária para o cemitério, e depois no cemitério, aí poderá haver também uma pequena celebração litúrgica de oração pelo defunto e de conforto para os familiares. Mas quando acontecer, deverão evitar estar muito próximas umas das outras, para garantir a quarentena e evitar, se não é necessário, a presença. Portanto, estaremos pelos mínimos, portanto, procurar dignidade, procurar respeito, mas sermos muito firmes nesta decisão de não facilitar o contágio. Todos podemos ser portadores, portanto, vamos amar o próximo, não querendo contagiá-lo e também não sendo contagiados, mas a preocupação é: eu não quero contagiar ninguém e vou tomar todas as precauções para que isso não aconteça. E a nível religioso, então, fica este convite para que vivamos também espiritualmente com abertura a Deus, à oração, à confiança no Senhor, mas pondo toda a prevenção que necessitamos para que não aconteça mal pior que aquele que temos, que é este susto, e que não seja um medo epidémico, mas sim uma força para combater a epidemia.